tão bom com as palavras. Todas elas são tão açucaradas. Realidade amarga de uma personalidade mascarada. A urgência que sinto me faz considerar ser a número 5. Minha mente diz que não, mas meu corpo tá te exigindo. E só por hoje quero obedecer o meu instinto. Passou das 3, eu tô sozinha na rua. E você só faz planos onde eu esteja nua. E a estrela mais brilhante do seu céu vai ser nós dois no quarto de qualquer motel. Vai, me usa, faz o que quiser fazer, mesmo sabendo que eu vou me arrepender. Hoje meu fetiche é te ver me preencher. Tudo que eu queria. Tocar, eu já sei, você vem. Não quer que eu vá te encontrar. Vai mandar um trecho de um som pra eu escutar. Mas se não pensa em ficar, pra que quer me conquistar? Se aproveita de saber que eu te quero bem. Mas me desculpe, meu rei, a mim não convém compor seu harém. Nesse filme que se tornou sua vida, só fico se for a protagonista. Do contrário, até a vista. É isso mesmo, até a vista. Tudo que eu queria era te odiar. Seu caminho em paz.